de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade aqui na Melodia FM. A partir de agora, durante uma hora, vocês e eu, Renato Tavolieri Filho, ouvindo músicas hoje que enlevam o nosso coração e abrem o nosso prazer de ser, de existir e de festejar essa viagem maravilhosa que é a vida. Ser ambíguo há de ser altivo. Melodia FM online, www.radios.com.br/Melodia FM 24 horas. E todos os programas passados e o programa que porventura não vá ao ar no dia, também vocês encontram no seguinte endereço: www.acasadapedra.com.br. E o que nós vamos ter hoje? Hoje eu trouxe algo que, de certa forma, surgiu a partir do programa de ontem. Quem perdeu pode ainda, como digo, acessá-lo nesse endereço que eu sempre repito, www.acasadapedra.com.br. Lá vocês têm um linkzinho que leva à página do nosso programa com enriquecimento, interatividade, possibilidade até de entrar em contato conosco, o que sempre é muito bem-vindo. Então, aqueles que não estavam ontem não sabem que ontem nós apresentamos um conjunto, ou uma gravação, um projeto, que na época recebeu o nome de Terra Brasilis. E aí isso me lembrou que havia também uma obra importantíssima do Antônio Carlos Jobim com esse mesmo nome, e é o que nós vamos apresentar hoje. É uma gravação de 1980, foi gravada em LP, e suponho eu que gravado nos Estados Unidos, porque ele é todo dedicado ao mercado americano, inclusive com arranjos e regência do Klaus Ogerman, que é um famosíssimo e competentíssimo arranjador americano, muito conhecido internacionalmente. É um trabalho de muita qualidade que, de certa forma, solidificou a bossa nova no mundo e o Antônio Carlos Jobim como um dos expoentes da música mundial. E isso tudo é uma verdade. Eu não vou ter muito tempo para falar sobre muitas coisas, eu vou deixar alguns links, porque senão nós não apresentamos pelo menos algumas das músicas, porque como são dois LPs, esses dois LPs se transformaram em dois CDs, que é o material que eu tenho. Então eu quero apresentar o máximo possível e volto então só para me despedir hoje, mas eu, como sempre falo, deixo links que vão dar a vocês informações muito interessantes e muito importantes sobre essa obra. Até mais. Why are my eyes always full of this vision of you? Why do I dream silly dreams that I fear won't come true? I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you won't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I tell my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving you.

Thank you. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala, fala e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda a escala, no final não deu em nada, ou quase nada. E voltei pra minha nota, como eu volto pra você. Vou cantar em uma nota, como eu gosto de você. Quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, acaba sem nenhuma, fique uma nota só. Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know. Don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and me. Oh, Gingy, if I only had words I would say, all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Oh, Gingy, like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. Don't you know, Gingy, I'll be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, Gingy. Thank you.

try to sing, you say I'm off key. Why can't you see how much this hurts me? With your perfect beauty and your perfect pitch, you're a perfect terror. When I come around, must you always put me down? If you say my singing is off key, my love, you will hurt my feelings, don't you see, my love? I wish I had an ear like yours, a voice that would behave. All I have is feeling and a voice God gave. You insist my music goes against the rules. Yes, but rules were never made for love. I wrote this little song for you, but you don't care. It's a crooked song, but all my love is there. The thing that you would see if you would play your part is even if I'm out of tune, I have. I took your picture with my trusty Rolleiflex, and now all I have developed is a complex. Possibly in vain, I hope you'll weaken, know my love, and forget those rigid rules that undermine. I love you. All that matters is the message that I bring, which is, my dear one, I love you.

that is to live in solitude. Far from your tranquil altitude. Sad is to know that no one ever can live on a dream that never can be, will never be. Dream, wake up and see. Your beauty is an aeroplane. So high my heart can't bear the strain. A heart that stops when you pass by, only to cause me pain. Sad is to live in solitude. Thank you.